Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. E basicamente vamos trabalhar uma questão importantíssima para a vida de cada irmão, da igreja como um todo, a questão da mediunidade. Ainda podemos ter irmãos que têm dúvida sobre esse assunto e por isso vamos utilizar esse capítulo onde Saul consulta uma médium. E faremos duas observações maiores. E essas duas observações são a nota de rodapé, pertencem à nota de rodapé da BKJA. Depois você pode baixar aí no seu celular e ler se você não tem essa Bíblia, ou você pode adquirir, porque é uma Bíblia com comentários muito interessantes. Nós temos Bíblia hoje com comentário para tudo, né? E uma das melhores é essa. Ela vem do latim diretamente, tradução do grego para o latim, feita por São Jerônimo e depois traduzida para o inglês e assim por diante. Faremos então a leitura devocional de abertura e depois da leitura devocional vamos nos dedicar a 1 Samuel capítulo 28, tratando a questão da mediunidade, para deixar claro para você. Eu entendo que esse rodapé para uma devocional, claro que se nós estivéssemos fazendo um estudo mais profundo de semanas e semanas na escola bíblica ou numa capacitação, podemos ver outros textos, mas para uma devocional, que é o nosso propósito, alimentar o povo de Deus com a Bíblia todo dia, esse é um texto suficiente para essa devocional, tá bem? Então, vamos, sem delongas, para o texto que o pastor Paulo Bueno de Camargo nos mandou, e depois para 1 Samuel, capítulo 28. O pastor Paulo nos manda um texto de um autor que ele tem nos mandado, e diz assim: "O retiro que nos fortalece." A tensão aumentava. E as palavras contra Jesus já não eram apenas murmúrios. Então ele tomou uma decisão. Não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Confira o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 54. Essa cena nos ensina sobre a sabedoria do recolhimento. Jesus, sempre intencional em seus passos, entendeu que havia momentos de confronto, mas também momentos de retiro. Ele não fugia, mas se preparava para enfrentar a cruz. Quantas vezes insistimos em lutar, exaustos, sem perceber que há momentos em que o recolhimento é mais poderoso. Retirar-se não é desistir, é se fortalecer. E não se trata de se isolar completamente, mas de estar com aqueles que realmente nos edificam. Jesus estava com seus discípulos, seus amigos mais próximos. Em tempos difíceis, precisamos discernir quem caminha ao nosso lado. Nem todos os que falam palavras bonitas realmente se importam. Por isso, que possamos buscar refúgio em Deus e na comunhão com aqueles, aquelas que nos ajudam a crescer e lutar. O convite é para uma pausa intencional, para saber quando avançar e quando descansar, para encontrar em Deus e nas relações verdadeiras o alívio que fortalece a nossa caminhada. Que encontremos o nosso Efraim para a renovação do nosso ser e no fortalecimento em nossa comunhão com Deus. O autor do texto é A.C. Barro. E nós agradecemos a Deus por esse texto. Ontem nós vimos um momento em que Davi permaneceu na terra dos filisteus e em alguns lugares do texto diz que ele estava fugindo, estava cansado. E eu fiz a recomendação a vocês de que há momentos em que nós precisamos descansar em Deus e não fugir, não se afastar da presença de Deus. Na mesma direção, hoje a devocional de abertura. Só que deixando bem claro a diferença entre fugir da presença de um inimigo temido, como Elias foi se esconder na caverna com medo de Jezabel e dos profetas de Baal, como Davi nesse momento, e a diferença está nesse retiro estratégico que nós lemos agora, quando você para e estrategicamente para descansar e para ouvir aqueles que estão com você, primeiro Deus e os verdadeiros amigos. Então, que nós sigamos esse exemplo de seguir o modelo de Jesus e não por medo, não por angústia, não por solidão, mas para recuperar as forças e voltar para a continuidade da luta posteriormente. Muito abençoado esse texto. Vamos ler agora primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, porque é um texto que demanda a nossa leitura e o comentário que eu mencionei a vocês. Diz assim a partir do versículo 1: Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas e se prepararam para guerrear contra Israel. Então Aquis mandou chamar Davi e lhe declarou: Quero te dizer que escolhi a ti e a teus homens para vir e lutar ao meu lado nesta guerra. Replicou Davi a Aquis: Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Diante do que Aquis respondeu: Muito bem, eu te colocarei como minha guarda pessoal e permanente. Aqui, ainda dentro do contexto de Davi junto com os filisteus, e isso vai mudar a posteriori. E agora, depois desses dois versículos, nós entramos efetivamente na história de Saul e a consulta a uma médium. Diz assim o versículo 3: Samuel já havia morrido há algum tempo, e todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele, e o haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam espíritos. A pergunta que você faz agora é: por que eles foram expulsos? e nós vamos responder. Queridos irmãos e irmãs, Deus é claro, claro, claríssimo em proibir que consultemos os mortos. Não é possível mais termos cristãos que ainda fazem isso e praticam isso como se isso não tivesse na Bíblia. Deus é claro em proibir que consultemos os mortos, Isaías 8, de 19 e 20. Devido ao avanço e à amplitude do ecumenismo, algumas Bíblias de estudo não comentam esse assunto. Mas a verdade é que Deus abomina a consulta aos mortos e todas as formas de necromancia, pitonismo e mediunidade. Todas as pessoas que sentem alguma capacidade mediúnica, quando conhecem a Jesus e se convertem ao Senhor, cessam de receber tais espíritos. Saul havia determinado a expulsão e morte de todos os necromantes e adivinhos em Israel, de acordo com a Torá, lei de Moisés, Levítico 20, 27, Deuteronômio 18, 10 a 12, depois com Leia, Atos 16, 18, Apocalipse 21, 8. Contudo, parece que ele sabia onde se podia achar uma mulher com dotes mediúnicos. Uma pessoa desesperada, irmãos, sempre se encontra com alguém que tem um conhecido místico que pode consultar os astros ou os mortos e dar um jeito na situação. Entretanto, quero deixar claro para vocês, consultar os mortos, espíritos ou tomar parte em qualquer tipo de mandinga ou feitiçaria é pecado grave. Aqui me posiciono em nome de Jesus. É pecado grave, inadmissível para quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Semelhante ao da idolatria e da rebeldia contra Deus. Samuel, considerado o segundo profeta em importância no Antigo Testamento, depois de Moisés, Jeremias 15, versículo 1, ainda que fosse tecnicamente possível, como fala, nos mostra Lucas 16, 27 a 31, Samuel jamais se permitiria cometer um pecado grotesco desses, e nós não podemos mais aceitar no nosso meio esse pecado grotesco. Eu vou contar só duas breves histórias. Primeiro, por volta da década de 60, 70, uma igreja em São Paulo, as mulheres da sociedade de mulheres começaram, influenciadas pelas suas aflições e dramas e perguntas, começaram, uma foi, depois outra foi, e em algumas semanas algumas das irmãs da igreja iam consultar uma médium, alguns médiums, ia participar de cultos chamados espíritas. Isso é inadmissível, inaceitável. Depois, conto uma outra história. A fundadora de uma grande igreja em São Paulo, depois de quase toda a sua vida como uma das líderes mais honradas e reconhecidas na igreja, houve um momento em que ela precisou de ajuda e chamaram um pastor que trabalhava com libertação. E chegando na casa dessa irmã, em Cristo, apesar, né, da sua falha absurda, é chamada de irmã em Cristo, fundadora da igreja. O pastor chega lá para trabalhar com ela e faz uma libertação de demônios e descobre que na casa dessa irmã, de uma grande igreja, tem um altar, tinha um quarto no fundo da casa, e nesse quarto no fundo da casa havia todo tipo de objeto e todo tipo de coisas, né? Elementos, patuás e coisas que serviam para suas mandingas e para a feitiçaria. Ela praticava a feitiçaria, era participante da igreja e participava da feitiçaria. Agora, estou contando dois casos, e alguém pode dizer, está contando um caso de mulher. Irmãos, parem com isso. Há homens que também cometem esse mesmo erro, há jovens que cometem esse mesmo erro, perguntando. Estão com uma enfermidade, pedindo para alguém do trabalho levar a sua causa para esses feiticeiros. Está com uma enfermidade, procura esses feiticeiros. A Bíblia é clara, e eu quero ser mais, do que claro: é absolutamente inadmissível para um cristão. Isso não faz parte do cristianismo, pelo contrário, é um erro e um pecado grotesco que nós não podemos aceitar. Muito bem. No versículo 4, damos sequência ao posicionamento que Saul tomou. Entre mentes, os filisteus se juntaram e vieram a acampar em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Gilboa. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Buscou depressa consultar ao Senhor, mas esse, preste atenção, mas esse não lhe deu uma só palavra. Aqui há um dado do português, é imperativo. Buscou depressa consultar o Senhor, mas esse não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por meio do Urim, nem mesmo mediante os profetas. Urim e Tumim era a forma que os sacerdotes, os profetas, buscavam uma resposta do Senhor. Uma palavra do Senhor, um oráculo do Senhor. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e ao cair da noite foi com dois dos seus servos falar com a tal vidente. E lhe disse: rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. A mulher, porém, lhe replicou: tu bem sabes o que fez Saul, como ele estava disfarçado, né? Mas ela já diz: tu sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os médiuns e adivinhos, porque armas uma cilada para que eu seja morta? Então a mulher já mostra, né, mesmo usada por Satanás, ela já diz: por que você está armando uma cilada para que eu morra? Então Saul jurou-lhe por Iavé, o nome do Senhor, declarando tão certo como Iavé vive: nenhum mal te sucederá, por causa dessa tua atitude para comigo. Questionou-lhe a mulher: Pois bem, a quem desejas que eu faça subir? Como se ela tivesse poder, de fato, para fazer Samuel sair do mundo dos mortos e vir trazer alguma palavra. E ele rogou: Faz-me subir Samuel. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou a Saul: Por que me enganaste? Tu és Saul. Em seguida o rei acalmou, afirmando: Não temas. Revela-me o que estás vendo. Então a mulher explicou-lhe: Observo Elohim, um ser divino que sobe da terra. Aqui fica claro. Deus não estava falando nada. E esse espírito que a mulher viu era um espírito demoníaco. E não foi Samuel quem veio. Depois dessa busca de feitiçaria, mas foi realmente uma cilada maligna. Ela observou e viu Elohim, um ser divino que sobe da terra. Irmãos, irmãs, de novo, é importante notar que o autor desse trecho bíblico é testemunha ocular dos fatos. E um dos servos de Saul que conhecia a necromante sugerida por ele próprio. Com frequência, os servos eram estrangeiros e pagãos, contudo, pela soberania de Deus, esse depoimento entrou para as Escrituras. E entrou por quê, você perguntou? Para quê? Para que nós saibamos. Entendamos corretamente essa verdade bíblica de que Deus acha grotesco esse pecado. Foi por isso que Deus permitiu. Esse depoimento entrou para as Escrituras como um texto bíblico, canônico, e assim deve permanecer. Como os discursos dos amigos de Jó, as afirmações do autor de Eclesiastes sobre a mesmice da vida debaixo do sol, ou o final comum a humanos e animais, como diz Eclesiastes, capítulo 3, 19, capítulo 5, 18, capítulo 9, de 7 a 10. Ou ainda fala da astuta mulher de Tecoa. Nós vamos ver em 2 Samuel, você já pode ver. Na sua devocional pessoal, segundo Samuel, capítulo 14, de 2 a 21. Dito isso, eu reafirmo, irmãos e irmãs, a própria Bíblia garante que não foi Samuel quem respondeu a Saul. Não foi Samuel quem respondeu a Saul mediante os seguintes argumentos. Preste atenção. Primeiro, o sentido gramatical, o verbo hebraico é completo e categórico. Então, no sentido gramatical, o verbo é completo e categórico. Deus parou de responder a Saul e não mais voltaria a fazê-lo. Como está lá em 1 Crônicas, capítulo 10, 13 e 14. Em segundo lugar, o sentido exegético. Atenção, sentido da exegese, da pesquisa, em todos os aspectos da Bíblia, forma literária, o texto original, e assim por diante, tudo que compõe a exegese. Deus não se revelaria a Saul por meio do usual Urim e Tumim, porque isso era uma questão reservada para os sacerdotes, nem por sonhos ou profetas, que seria uma questão inspiracional, de inspiração. Samuel só falava o que ouvia de Deus. Se Deus não fala com Saul, eu pergunto, E o texto pergunta: como revelaria Deus mais alguma coisa? Como seria revelado mais uma coisa de Deus a ele, se o texto diz categoricamente que não, Deus não falava mais com ele? Em terceiro lugar, o sentido metafísico. Metafísis, né? Além, sentido, além daquilo que é natural, além daquilo que é físico, aquilo que vai para além, do físico, o sentido metafísico. Deus é uma pessoa viva e não se relaciona com. É uma pessoa viva e não se relaciona com a morte. Pelo contrário, ele se relaciona somente com os seres vivos. Êxodo 3, 15, Mateus 22, 32. Samuel morto não se atreveria a ir contra a doutrina que ele mesmo pregara. Em quarto lugar, o sentido escatológico, o estudo das últimas coisas, tá bem? Que vão acontecer, antes da volta do Senhor, na volta do Senhor e além da volta do Senhor. Samuel, que sempre foi justo, capítulo 12, 3 e 4, pecaria gravemente se, tendo estado no seio de Abraão, desobedecesse a Yahvé. Lucas 16, 27 a 31. E para finalizar, irmãos, em quinto lugar, o sentido doutrinário e profético da Bíblia. Consultar os espíritos é um ato terminantemente proibido por Deus. Se os espíritos pudessem profetizar, então suas palavras deveriam vir de Deus e, portanto, cumprirem-se com exatidão. E as pseudoprofecias transmitidas pela Pitonisa, por exemplo, não resistem ao menor julgamento. Deuteronômio 18, 22, 1 Coríntios 14, 29. São todas ambíguas e imprecisas essas falas, justamente como as dos oráculos sibilinos e délficos. Sibilinos e délficos, perdão, Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus no sentido sibilino, sugerindo que seria supliciado. Saul, na verdade, não se suicidou. Não morreram todos os filhos de Saul, como ensina a pseudoprofecia. Sobreviveram pelo menos três filhos de Saul: Isbossete, Armoni e Mefibosete. Segundo Samuel capítulo 2, versículo 8 em diante. Queridos, tampouco Saul morreu no dia seguinte, como indica o sentido délfico. Aí você vai ter que pesquisar, ambíguo, do falso Samuel interpretado pela Pitonisa. Saul morreu cerca de 18 dias depois dessa pseudoprofecia. Sendo assim, quem respondeu a Saul? É a pergunta que sobra para nós agora, para você. Sendo assim, quem respondeu a Saul? A Bíblia diz que foram os espíritos do mal. Êxodo capítulo 7, 11 a 22. Capítulo 8, versículo 7, Atos 16, do versículo 16 a 18, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, Efésios, capítulo 6, versículo 12. São anjos maus, irmãos, são demônios. As Escrituras nos permitem entender que cada um de nós tem pelo menos dois anjos que nos acompanham sempre. Um bom, como vários textos da Bíblia indicam, que anota todas as nossas atitudes numa espécie de diário relatório. E depois da nossa morte, estude mais essa questão dos querubins, serafins. Os judeus chegam a estabelecer sete ordens angelicais. E depois desse relatório, ele será apresentado diante de Deus, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E um anjo mau, pelo menos um demônio, que após a nossa morte assume a nossa identidade e se faz passar por nossas pessoas através dos médiuns, dos seus médiuns, que são instrumentos do maligno. É por isso que Paulo nos adverte sobre a luta que temos contra as forças espirituais do mal. Leia Efésios 6, versículo 12. A necessidade de andarmos preparados contra as ciladas do maligno. É exatamente por esse motivo que Deus proíbe qualquer consulta aos mortos e espíritos desencarnados, pois são espíritos mentirosos. Eu vou dar o nome, eles são demônios que aparecem em visões, são demônios que se ouve falar como pseudo, profético, ou então como alguém da família que está respondendo alguma pergunta. São demônios, eles acompanharam a vida inteira da pessoa, eles são capazes de responder essas questões. Não são os nossos entes queridos, não são os nossos entes queridos. Deuteronômio 18, 10 a 14, mas espíritos maus, demônios, se fazendo passar por eles mediante todo o conhecimento que deles coletaram durante toda a vida. Repito, acompanharam toda a nossa vida e têm total condição de falar alguma coisa que agrade a pessoa que está procurando. É por esses motivos. Eu recomendo, ouça de novo. Leia de novo. E você vai encontrar, então, em todos esses aspectos, uma negativa completa. Não é possível ser cristão e consultar os mortos. Esse é um erro, um pecado grotesco, inadmissível, inaceitável para qualquer cristão. Dando sequência, a partir do versículo 14, é esse contexto, tá bem? Então, Saul quis saber mais e lhe indagou: qual a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou: é como um homem idoso vestindo um manto e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel, ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto no chão. Ora, não era difícil para um demônio falar uma coisa dessa. Samuel disse a Saul: por que me perturbaste fazendo-me subir? Saul explicou-lhe: estou profundamente angustiado, porquanto os filisteus pelejam contra mim, e Deus se afastou da minha pessoa e não me responde mais. Ora, se Saul diz que Deus não responde, por que ele estaria respondendo? Ainda mais contra a sua vontade. Ele não me responde mais, Deus não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por esse motivo te chamei, para que me orientes no que devo fazer. Então Samuel disse: por que me indagas sobre isso? Se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo, o próprio demônio falou sobre a relação de Deus com Saul. O Senhor te fez como havia revelado por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão, entregou a Davi, o teu próximo, para fazer parecer Samuel, né? Porque a relação de Samuel com Saul foi muito próxima durante o início do seu chamado e reinado. Versículo 18: o Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste a sua palavra e não executaste as ordens de juízo e grande ira sobre os amalequitas. Isso é uma forma de acusação. Com essa palavra, Saul ia se sentir mais culpado ainda. Você não obedeceu, e porque você não obedeceu, é que está acontecendo esse juízo. Não é difícil para o demônio falar isso. Versículo 19: E portanto o Senhor entregará a ti e todo o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus. Mentira, não aconteceu isso. O povo de Israel está vivo até hoje e os filisteus desapareceram do mapa. Esse povo que mora ali na faixa de Gaza não são os descendentes dos filisteus. Naquele mesmo instante, Saul caiu entedido no chão, tomado de incontrolável pavor por causa das palavras de Samuel, entre aspas. Suas forças se esvaíram de seu corpo, pois também ele não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher se aproximou de Saul e constatou que ele estava absolutamente perturbado, e é isso que o demônio faz, a perturbação, procurou acalmá-lo, dizendo: A tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva, deixa-me servir um pedaço de pão, come e recupera as tuas forças para seguir teu caminho. Porém, Saul não aceitou, alegando: Não comerei. Mas seus servos e a mulher conseguiram convencê-lo e ele a atendeu. E levantando-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro de engorda e sem demora o matou. E pegou também farinha, amassou e assou os pães sem fermento. Então serviu a Saul e aos que estavam com ele. Todos comeram e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Ainda depois fizeram parte de um banquete, como muitos que participam desses cultos. Irmãos e irmãs, que alegria poder ler mais um capítulo da palavra, poder esboçar, poder ler uma nota de rodapé bastante concisa para uma devocional. E que oportunidade maravilhosa poder deixar uma ênfase pastoral, uma palavra pastoral para todos os que nos ouvem, sejam irmãos, irmãs, sejam líderes, sejam pastores e pastoras, que nós não caiamos em nenhum engano. E você vai cair em engano se aceitar, ao menos aceitar, que os cristãos podem participar de uma sessão com mediunidade ou com necromancia, qualquer coisa que o valha, ou seja, participar de culto ou de um oráculo, de uma palavra. Na busca de uma palavra dos mortos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre dessa atitude e que nós lembremos que nós não devemos cometer esse pecado grotesco e ainda encerrar essa parte da sua vida ainda se alimentando junto com essas pessoas. Que nós devemos amar no sentido de evangelizar, mas não podemos prestar culto com elas. E eu digo a você, hoje, em nome de Jesus, se você vem fazendo consulta aos mortos e é membro da Igreja de Jesus Cristo, você precisa ser liberto disso. Renuncia a isso. Se arrependa. Peça perdão. E comece uma nova vida a partir do conhecimento da verdade. Se precisar de ajuda, procure ajuda e passe a ser uma pessoa liberta desse engano da mediunidade e do culto e das palavras dos mortos. Passe a ser totalmente livre, sabendo que isso desagrada a Deus e que você só poderá agradá-lo se você andar segundo a sua palavra. Que Deus nos abençoe e que a leitura dos próximos capítulos da Bíblia, se o Senhor nos permitir, sejam sempre uma luz para o nosso caminho. Tragam a verdade bíblica, tragam a santidade bíblica para nós, de tal maneira que não caiamos mais em enganos. Nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Se você necessitar, ouça mais de uma vez. E se você quiser, baixe no seu celular essa nota de rodapé, o capítulo, a nota de rodapé, e depois ouça de novo. Porque só a leitura do texto, mais a ênfase na leitura, com essas considerações, podem levá-lo a uma libertação. Claro que você vai fazer também uma oração de renúncia daquilo que você já participou, vai pedir perdão, mas o Senhor vai libertá-lo, pode libertá-lo, é só você desejar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão poderosa com o Espírito Santo seja sobre nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e Vívia, eternamente. a paz, Amém. querida. Desculpa tá mandando em áudio, mas é que o meu telefone deu problema aqui e eu não estou conseguindo digitar. Então, o de ontem foi o capítulo 27 de 1 Samuel. E hoje, capítulo 28 de 1 Samuel. Na verdade, vou te mandar em dois vídeos, em duas falas. Ontem, capítulo 27 de 1 Samuel,